só se sente um Boeing da, um Airbus da companhia. Sente o ataque na 3805. Solo, trip 5595, livrou na sala. Livre táxi até antes da Juliette, trip 5595, seu portão é o 06 do PAT 3. É, prossiga táxi via Alfa e Juliette, contorne no final lá na Juliette para o PAT 3. Ok, via Alfa, Juliette até PAT 3, posição 06, 5595. Afirmo, tráfego à sua esquerda vai lhe dar passagem. Ah, ciente. Salvador 600 está pronto no modo para puxar sanela. Aguarde autorização. Guardando. Papatango Bravo que Luiz, que voa local, setor sul, 1.000 pés, curva direita. Corredor Axé, controle 1208, torre 1.8, decimal 6, transponda 01, 1.6. Toque remetido em Valença. Faz a passagem do ATR da Trip, cruza para Taxi Delta e mantém a posição, gente. Continua a aproximação, vai autorização de pouso. Guarda. Aeronave, bandeira 510, é fora do controle. Guardião 02. 1-0, saindo em bridge, up Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, conforme rota do plano de voo. Nível de voo 360, decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 6, transponder 5044. Sente autorizar 360 para Congonhas, apresolou 1-0 até bridge, apresolou 1-6 até BHZ, e então vou direto trigo, conforme rota. Decola da pista 1-0, saída da El, transição Leda, Leda, boa bridge, controle saída 120 decimal 8, a torre 1026, transponder 5044, gol no 336. Correto, chame pronto para acionar. Camarão 333, solo 3206 para o táxi 95 a bordo, João Pessoa 420. Livre táxi, ponto de espera 1-0, tá 3-2-1-6. Livre táxi, ponto de espera da 90. Obrigado, Léo, mantendo a intercessão, tá? Salvador Gol no 394, posição 08 para push deck acionamento. Gol 9 livrando, é 210. 08. Autorizado, chame pronto para o táxi. Autorizado, posicionamento é ponto táxi, gol 594. 5595 na Juliette. E o ingresso, parte 3. Parte 3, 5595. Posição 06. 06, prato. Rafa até o tango, vento 1-0-0 graus, 1-0-0, livre decolagem 1-0. Salvador, Oxenel 6141. 300, coordene com a equipe de solo se há possibilidade de fazer simultâneo com o 394 à sua direita. Vai ser feita a coordenação 600. Se houver coordenação e a possibilidade está autorizado, chame pronto para o táxi. Chamativo, já lhe informo. 1-6-3-2-6-2-1-0, livre táxi, portão 05, chame antes da Juliette, via Alfa. Portão 05, chame antes da Juliette, é a mesma coisa. Contenão 2545-1924. 416, helicóptero próximo ao marcador externo, mantendo 510. Completo o ILS, chama a torre agora, 118.6. Sente, tem um tráfego à vista, chama ela a torre 18.6. 416, até um boa tarde. Boa. Controle trip 5489, passando a arbora agora, poderia voar conquista, está presente? Uso 10, 5626 da trip. Agora foi ouvido, o Alfa Tango decola ao 07, controle 120, decimal 8. Controle 1208, Alfa Tango Tango, grato pela colaboração. Torre Salvador, 3206, ponto de espera pronto. Ciente, mantém a posição. Mantém. Salvador, boa tarde, Alfa Tango Tango, sua escuta na saída Arbor. Tango Tango, mantenha a saída, Vila. Quando possível, ascensão direta. Há um ascenso final para a terceira. 6141, 2010, 2016, autorizado, Vila. Ali no táxi, chame no ponto de espera para o Andorra 7. Alfa, aqui da Juliette, 62 no zero. Livre ingresso, posição 05, Tati 1. Livre ingresso, 05. Livre 5626, sala 08, livre à direita, chama 129, chame. 129, obrigado, boa tarde. Azul 4116, cheque trem, livre pouso, vento 100 graus, 100 mais. Baixei, travou, livre pouso, 4116. Táxi, via Kilo, parte 3. Kilo, parte 3, livre táxi, 5620. São Salvador, voo, ano 394, para o táxi, ano 44, a bordo, 3:45, depois no café, no café, 3:45, no 44, alternativa? Campinas. Campinas? Afirmo, Campinas. Ciente, livre táxi, ponto de espera no zero. Táxi, ponto de espera no zero, voo 394. Nativo, chame para espera pronto. Turno no meio, solo aos 11, direito, 209, solo. 209, pô. T32 no meio autorizado, alinhar e decolar. Vento 1, 20 graus, 10 mais. Alinha e decola, T32 no meio. Camarante, 10 metros. Turno no meio, 00, Maceió. 2:40, 170, 169 agora, 169. 2:40, Maceió, POB, não entendi. O Ido aqui não deixou. Tranquilo, 169. Agora sim, 169. Livre táxi, número 4 para decolagem. Pista 90, ou no 600, boa tarde. Livre táxi, 1600, boa tarde. Controle Salvador, Oceaneiro 6141. 6141, chama a torre agora 118-62, atento helicóptero próximo ao marcador externo. Questão Atoi, 1286, Oceaneiro 6141, obrigado, boa tarde. Controle Guardião 02. Torre Salvador, uma boa tarde, Oceaneiro 6141, vai passar o externo. 7141, aguarde também o seu repouso. Mantenha a posição. Mantenha, tenho 3, 8, 0. 4-1 livre pouso, 1-0-0 graus, 1-0 mais. Livre pouso 1-0, Xenero 61 no controle. 3-2-1-6, decola 1-3, controle 208. Controle 208, 3-2-1-6. Professor Salvador, bom dia, são 3-2-1-6, passando 2-200. Boa, 2-1-6, sobe 3-7-0. Ação 3-7-0, tá bom, amor? 3-2-1-6. Alfa Tango, Tango autorizado, uma centena. Uma centena, Alfa Tango, Tango, graças. Bravo, que Luiz, que está autorizado alinhar e decolar da 1-7, vem um turno 0-0 graus, 1-2-9. Está 3-8-0-5 autorizado, aliar e manter. Aliar e manter, está 3-8-0-5. É 141, solo azul, 4129, solo agora. 219, boa. 3805, livre decolagem, é um turno 20 graus, 109. Livre decolagem, 3805. Eco. Livre táxi, portão 02. Livre pro 02, o Xenero vem 141. Salvador, gol 394, pode esperar. É 10 pronto. Sente, mantém a posição. Alinhar e manter, no ground, good afternoon, Chenier 6315, information Sierra, requesting ATC clearance to Guarulhos. Obrigado, ganhar e manter o gol no 8394. Ali manter no 0, gol no 394. 3805, decolou no meio, controle 208. Controle 208, tá 3805. Bravo, que lixo, decolou no meio, controle 208. Flight level 360, after takeoff, right turn, dial departure, Leda, then flight to bridging, scope code 5060, approach control 120.8, tower 118.6. Air Chanel 6315, clear to Guarulhos, flight level 360. Via Upper Zulu 10 to bridge, Upper Zulu 16 Bravo Hotel Zulu, then 3V, Foster. Take off runway 10, right turn, dial, Leda, and bridge. Fox code 5060, departure control 120.8, tower 118.60, Chanel 6315. Read back, cross, correct. Call me ready to start. Call back to start mission at 6215. Rádio 394, Jato 100 graus, 109. Autorizado a decolagem da pista 10, voo 394. Voadora, 100, Pantera Prata. 00 autorizado, Léo, mantém no 0. Mantém no 0, agora no 600. November Alpha decola aos 20, mantenha a paralela pista 10, aguardando para cruzar a final da 28. Ciente, irá manter a... Ela contra o vento da 10, paralela a ela, em November Alpha. Sifão 2685, 2545, obrigado, boa tarde. Controle, Guardião 02. Prossigo 02. Decolado DPT, ingressando no corredor Axé, retorno para Salvador. Consciente, na escuta. Na escuta, 02. Então 07 está livre para a decolagem para o Açu, inicialmente, farol de Itapuã, depois orientação do controle para o CAB, o vento 30 graus, 10 graus, para cima do 2, aguardo. Afirmativo, livre. O 394 decolou os 21, controle 208. 208, boa. O November Alpha passa o 360 pela direita, aguardando para cruzar. Então, a aeronave vai decolar com curva esquerda da pista 10 agora, vai decolar na sua frente. Sente, curva à direita. November Alpha. 200 livre decolagem, ventando 30 graus, 109, informo a aeronave em espera visual, 1000 pés à direita da pista 10, não interfere na sua decolagem. Ótimo, livre decolagem da 10, centro do tráfego, 600. Fora do solo, Guardião 07. Guardião 07, prossiga por onde fala Itapuã, aguardando as funções de transferência de comunicação. Mantém a escuta ainda. Mantém a escuta, Guardião 07. Firme. Queijo November Alpha autorizado esquerda para cruzar o campo, reporte no cruzamento. Autorizado curva esquerda para cruzar, reportará no cruzamento, Alpha. 600, decola os 23, controle 208. 208, gol 1600. Guardião 07, chame agora o controle, frequência 208, informando para o Itapuã. 128. 125, 0-3325-3805. Salvador, Guardião 07, vertical de Itapuã, 107, intenção na cabine. Autorizado. Cruzando direto CAB, atento sentido contrário, Guardião 02, 4 milhas. Ok, ciente do tráfico, ainda não vejo a notificação, direto CAB, Guardião 07. Controle Salvador, voo 1600, boa tarde. Leia 00, sobe 370, Pucca, transição Zipar. Pucca, Zipar, 360, 370, voo 1600. Meu guardião Pitaco. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, decolado da 17, Salvador. Controle, o Guardião 02 livrou Pituaçu e no través já do Guardião 07. Tango Tango, pelo apoio cancelamento, pelo seguir visual no 085 direto de QR, estimando pouso no 750. Pouso no 750, confirme? Afirmativo, sim. Ok, sobe até 85, Tango Tango. Positivo, já atingindo 85, Alfa Tango. Guardião 2, chama agora a torre de campo 18, meia. Já em Itapuã. Visual com cabo Guardião 07. Controle, Guardião 02. Prossiga 2. Já em Itapuã. Chama a torre agora, 118.6. 118.6, grato. Visual com cabo, Guardião 07. Gente, frequência livre, 07. Controle, Papa Romeo Índia, November Alpha, decolado 17. Quantas milhas de afastamento, November Alpha? Até 20 milhas. Copiado, reporta na 20ª milha, November Alpha. Passará Alpha. Rio de voo 350, via Peruísque 58. Saída Pucca, transição Caju. Controle 120.8. Torre 18.6, transponda 5076. Xané 642, está autorizado Recife 350, Peruísque 58. Saída vai ser a Pucca Caju. Controle de saída 1208 e o transponder 5076. Correto, um ponto nacional. Está livre o Whisky. Controle, papapapá, o Patego Tango. Salvador Alfa Tango, Tango. Prossiga, Tango. É, solicita retorno para Salvador, Tango. Via corredores, inicialmente até 2.500, Tango, Tango. Se possível, mudança de regra, eu segui condições, mudança de regra para instrumento, Alfa Tango, Tango. Ok, voa ITAP até o 50. ITAP 050, Alfa Tango. Chama agora o centro Recife, 1251, alterna 3325. 1251, 3325, obrigado, bom dia. Bom dia. Sanaro, voo no 333. Autorizado, chame pronto o táxi. Camarada, táxi, no 333. Guardião, solo controlado. Sim, só as duas, muito que eu ali, Pedro, grato. 00, chama agora o centro Recife, 12685, alterna 12545. 12585, 1600. Táxi pro voo no 333, tem 159 a bordo, 3 horas e 40, alternando o galeão. Livre táxi, ponto de espera no zero. Leste, livre táxi, ponto de espera, voo no 333. CPOB, autonomia alternativa. O PLB é 159, autonomia é 3 horas e 44, a alternativa é o Galeão. Teste, ponto de espera, transferência. Teste, ponto de espera, chamador 126, ou 1333.